Porque eu não dou peixe nenhum meu jumento mimoso. Não tem dinheiro que faça. É um monte de jumento essa orquestra aí. Cada um jumentinho. Cada um do seu lugar. Cada um com seu carinho. Vem cá, mimoso. Vem cá. Vem, meu jumentinho. Vem. Vem. É isso. Corre, corre, corre. Agora pode descansar.